Gente, boa noite, 601, após 37, companhia inicial, rolagem, alinhamos e mantemos, cabeceira 1, 0. Gente, após o tráfego da companhia inicial, rolagem, alinharemos e manteremos na cabeceira 1, 0, voo 908. Na frequência livre, no 7-1-9-4-0, mandante da força aérea liberou a pista, colagem autorizada, 130 graus, uma dúzia nossa. Autorizada, 940. Onze zero meia, a bordo, são 3 horas e 40 de autonomia, alternando Galeão, Oceanair 6259, solicita táxi. Autorizado táxi via Pat Winger no ponto de espera para 886-619, por favor. Pat Winger 886-619, graças, senhor, até daqui a pouco. Zero, decolado 5-3, controle 1208, boa viagem. 208, boa noite, obrigado. O passou no 7, por gentileza, tem de baixo no transponder, estamos recebendo aqui a informação do transponder, por gentileza. Passou no 7 na escuta da torre. Boa noite, voo no 940, decolou da EL. 140360, direto da EL. Só pra constar, o Oceanair 6259, tem um gato aqui na nossa frente, bem na faixa mais que tá, a gente tá esperando o filhotinho sair aqui pra não machucar o bichão e nem interferir na nossa turbina. Ok, ciente. Grato aí pela colaboração. Oceanair 6259, após o gato também prosseguir até o ponto de espera da 1-0, 1086. O bichinho tá no, bichão tá no través do 14 aqui. Tá remoto, tá sendo informado aqui, grato. Valeu, tá caminhando aqui normalmente, parece que ele tá balizando o avião. Um no 601, 130 graus, uma dúzia de nós, decolagem autorizada. Decolagem autorizada para o voo no 601, muito obrigado, boa noite. Boa. Não, 6259 agora. Ok, obrigado, um abraço. Salvador, muito boa noite. Voo 776 para 2000 pés, 1019 na chegada Mare. 601, decolado 56, controle 1208, tenha uma ótima viagem. 308, boa noite, até a volta, 601. Salvador, 601, decolou. 601, sobe 360, Bel. 360, perfil da El, no 601. Salvador, voo 73, boa noite. 2273, com fins na guarda de cópia. Cliente, seria a saída prevista? A El Leda Bridge. Claro. Quem se aproxima do ponto, será pronto, é o CNA 6259. 6259, buenas notas, a linhagem decolagem pelo zero autorizado, 130 graus, uma dúzia nossa. A decolagem está autorizada, o CNA decola, 6259. Gatinha de casa, por isso que estava tranquilo. Boa. Oceaner 6259, declarado 01, chame o controle agora em 120, decimal 8, tenha uma ótima viagem. 208, boa noite, obrigado. No 940, chama Recife 3325, alterno 125, no 940. No 940. Boa no 940. Puta, prossiga. Chama Recife, 3325. 3325, boa noite. Boa. Luna 6, fala da pista 190, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, após Leda Pit. Controle 120, décima 8, transponda 50, 14. Aprovado 360 com fins, preço do 0, até Bridge, pois da preço 6, da Eulê da Bridge a saída, 20.8 controle, 50 do 4, gol no 273. 3-3 confirmando, sua primeira vez será o Informes Luna 6, porque a saída da Eulê da Bridge te leva até no Informes Luna 6, sendo que não será necessário interceptar o Informes Luna 10. Ah, positivo, estava aqui no nosso plano. Positivo, então até Bridge foi a Prince Luna 6. Tá? Isso aí, chama para o acionamento. Chamada aqui. Boa noite, o Chané 6259. 6259-360 Dael. 360, autorizado Dael, obrigado. Gol no 601, chama Recife 3325. Confirma na frequência 3325. Afirmo, no 3325, boa. Boa, até a volta, 3325-601, boa noite. O 776, autorizado LS, 1019, reporta estabilizado. Controle estabilizado na LS, que foi igual no 776. Fala Salvador, é o Golo 273 para puxa, acionamento no 3. Autorizado, se pega, se machina o táxi, 1273. Autorizado, se machina o táxi, 1273. feedback, acionamento 3197, está no 8. Ok, 3197, autorizado, feedback, acionar, chame táxi. Deixa sinal 3197. E a 259 da Oceania, 1975. Linha 259 sobe para o 36, chama agora o centro Recife, no 3325, ao pé número 251. 3325254, graças senhor. 251, até a próxima. Opa, 251. 776 passou o Duno a estabilizar, chama a torre, 186. 286, graças, 776. Salvador, muito boa noite, eu vou na 776, uma milha e meia do externo, baixa travada. Estimativo, tráfego avistado, pista no zero, pouso autorizado, a pista está seca, 130 graus com 10 nós, pouso autorizado, altinho no zero, no norte. Estado 2019 com pista seca, só confirmando o vento, 776. Confirmo, vento de 130 com 10, 1019 no altinho. 130 com 10, Estado 2019, livre pouso pro gol na 776. 19, no voo. Sim, levando 0,86, boa. Torre, Salvador, boa noite, Aguno 273, no ponto de espera, pronto. Aguno 273, boa noite, observará o pouso 37 companhia, pouso ali e manter. Pouso ali e mantém, Aguno 273. Tan 3197 está com 163 a bordo, 1330 Guarulhos. 3197, táxi ainda, no ponto de espera, chame 1 na noite, decimal 612, ajuste 1019, bom voo. E a Índia, 19. Confirma a tua torre? 1 na 8, decimal 6. 186, 1019. No 776, livre à direita, seu solo aos 1 no 3, confirmando no 3, livre à pista direita e solo em 1 no 2, 1 no 9. 3219 ou no 776. Alô, Salvador, boa noite, boa no 776. Boa noite no 776, táxi de Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o portão 3, no 776. Algo 1880, vai passando 170 para 150 para informação papá. Boa noite na Via Mari para 2019. Via Mari 2000, 1884. Controle, eu poderia confirmar para 1884, permanece chuva moderada no aeródromo que deve ser? Aguarde, eu vou confirmar com a torre. Sem chuva no 84. Obrigado. 273, decolado aos 15, controle 1208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo do 273. Boa noite, 73, 360, Dael. Pronto. 3197, ali mantém cabeceira 10, ali mantém 3197. Ali mantém 10, 3197. Salvador, TAM 3603, ciente da Papá, autorização Guarulhos. 3603, só um minutinho para copiar, prepare a Dael. Dael, ciente. Salvador, muito boa noite, Oxené 6212. Oxené 6212, desce para 2000 pés, 2019. 2019, 2000 pés. Controle 1884, gostaria de voar Itapa para livrar uma formação aqui lá nessa próxima. Autorizado Itap 1884. Livre Itap 1884. 6212 voa Itap também. Itap 6212. 3197, o vento 130 graus, 09 nós. E o ajuste 1099, livre decolagem, pistão 0. Livre Tá 3197, decolado aos 20 e controle em 1208. Obrigado, boa noite. Controle da 3197, nossa escuta aqui em 500 pés. Sobe 380, voa Delta. 380, voando da El, 3,7. 4, alto de LS, 1019, reporte estabilizado. Confirmando pro gol 1884, tem livre LS? Afirmo. Vá, Duna da presente, autoriza? Autorizado, 84. 84.